Portal do Arrocha. Escuta a letra dessa moda, porque essa machuca. Vamos beber, né? E a galera de Portão gosta. Bota pra tocar no paredão. Foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que foi eu quem terminou e quem foi largado. Não espero, eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que outra boca dava, eu morria de raiva. Ela tava mais linda cada vez que eu olhava pra ela. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu me empurei pra mudar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra mudar, não me manda embora. Tô preso na sua vida, na sua liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. No rosto que outra boca dava, eu morria de raiva. Ela tava mais linda cada vez que eu olhava ela. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada.